lógico que eu vou. Taca nessa novia dentro do corpo. Me gigou com esse popô, vou te amassar dentro do corpo. Quero que senta pra mim, lógico que eu vou. Taca nessa novia dentro do corpo. Me gigou com esse popô, vou te amassar dentro do corpo. Esse é o DJ Dando Eletrizante. Para mim aqui me esculachou, olha como que o jogo virou. A BM com a Landi em casa, mas ela só quer pião de cor. Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas os plaques cheios de novinha, os bandidos me raiam sozinha. Senta pra mim, lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol. Me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol. Quero que senta pra mim.